Portal do Arrocha. Esse é romantismo do Clebinho Leone. Repertório 100% atualizado. Chandega. Sente aqui, eu tenho uma notícia pra te dar. Mas por favor te peço, não chora. Você que vai ser grande o parque agora. Mas peraí, você vai entender que é melhor assim. Toda história tem começo, meio e fim, confia em mim. Espera um pouco aí. Eu tô acabando o nosso namoro, segurando pra não cair no choro. Mas calma que é por um bom motivo. Respira fundo que já eu te explico. Eu tô acabando o nosso namoro, tô me segurando pra não cair no choro. Mas calma que é por um bom motivo. Não quero ser mais o seu namorado, cê quer casar comigo. Notícia pra te dar, mas por favor te peço, não chora. Você que vai ser grande, o bate agora. Mas espera aí, você vai entender que é melhor assim. Toda história tem começo, meio e fim, confia em mim. Espere um pouco aí. Eu tô acabando o nosso namoro, tô me segurando no choro, mas calma que é por um bom motivo.